majoria pode ter seu voto. Eu fico com isso, não. Eu não Normalement, tu peux porter un frein pour ça. Déjà, le frein. Hein? Good.